DJs Ellison e Juninho. Te surpreendendo mais uma vez. No show do Águia. No show do Águia. Vai mexendo. Só na manha, pai. Ellison. Live. O que sinto por você me atinge o corpo todo. Não consigo mais te esquecer. Estou sofrendo muito por você. Eu sei. Tem gente que disse: nunca mais vou falar. Agora que eu vou começar a beber, meu irmão. Yeah, yeah. Eu juro, nunca mais vou falar. Vai, Bezerra! Nosso amigo Kevin da GDS. Alô, Kevin! Você, eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Ratinho, de aniversário hoje, Ratinho! Bezerra e a Júlia! Também e aniversário do nosso amigo Julian. Alô, Julian! Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. De amor, sei que ela vai se amarrar. Em um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. Ei, xerife! Se você puder aí localizar o Mocajuba, chega a agradecer aí, mano, com urgência. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baiana. Deve estar percebendo que eu gosto de brega do que lambada. O nosso irmãozinho Marajoara Pipica tá aí com a gente, aquele abraço novo. Ele dá valor, DJ Ellison! Senhor Wilson, anda. A bordo do pop da nossa águia, meu irmão. Tamo junto! Vem, vidinha. Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Amigo Thiaguinho, juventude. Eu só quero você, meu amor. O aniversariante, João. Baby, desde ontem comemorando com a gente. Do seu filho do vereador Maneco. Volte logo. Meu amigo José, ao lado de Marituba também. De você, e os convidados. Rick Maia, secretário de transporte lá de Salinas, Jackson Lodoni, dia 22, já no Salto em Pop. Meu irmão, alô, Camelinho, essa é pra ti, brother. Ele tava esperando esse momento. É da galera do rock. Tudo de bom, paz, amor, saúde, vai. Muito S no coração. Lembranças de um sonho bom. Foi só isso que restou. Ficou na memória o amor. As loucuras dessa paixão despertou em meu coração a vontade de te encontrar outra vez. Deixa o som te levar na batida dele lá. Ela vai te envolver, é a galera do rock. Deixa o som te levar na batida dele lá. Ela vai te envolver, é a galera do rock pra você. Harrison Mendes e Banda Pintos, a moral. Aniversário hoje. Cadê o bolo? Esqueceu. Seu mamigué, meu irmão. Beleza, maninho? Toda a família rock sem freio. Estão aqui no palco, bicho, tomando conta, mandando muito gelo, dançando. É a rock sem freio do Bob. Se quiser me namorar, não tem pra ninguém não. Paixão, minha paixão, é só você no meu caminho, sou feliz de coração. Amor, meu grande amor, tudo é festa e alegria. Vindo no fone, DJ Ellison, mixando as mais tocadas do planeta. Pra você dançar. E banda Fabrício Eduardo, cadê o branco, papai? As aventuras de amor e paixão eu hoje guardo no meu coração. Triste eu estou, longe de você. Vem de volta, me faz reviver. DJ Alisson. Sonhados, tudo começou. Aonde eu soube o que é o amor. Lagué de fogo, fez me apaixonar. Eu e você, a onda e o mar. Com os cunhados, vou curtir dançar. Eles bota dela! O Bobão deixa as meninas um pouquinho aí na frente. E tem aquele grau aqui atrás, só pra organizar, maninho. Sucesso voltou. A Jainha também aí detonando. Bom dia, na onda do Melody, pra você. Aí, branco! Não suma daí que eu fico com saudade, meu irmão. Vai só no sussurro. Por favor, me diga onde você está, amor, que eu vou te encontrar. Estamos Paulinho, o Rogério e a galera da Fábrica do Pão. O amigo Macaquinho e a gata Minta também. Nossa grafista Matrix. Depois você vai lá nos camarotes, os aniversariantes. Dá esse presente pra eles aí, pra rede social, maninho. Bora, Rodrigo. O Internacional, meu irmão, tá comigo. Renan. Rodrigão Federal. O nosso comandante também, Favas. E aí, Wallace, saca! Direto do Rio de Janeiro. Wallace, em março, viu? Prepara os carioquinhas que o pop vai invadir! E aí, Patrick? O nosso Megazord Potentão! Que meu águia de fogo. Eu sou da equipe TF. Essa galera que louca. Calma, filho, vai sair sim. Quando a águia sobrevoa. Fique tranquilo. TF, meu coração é super pop. Família Bazuca. Essa galera enlouquece. Aqui no pop. Dires, Alice e Juninho. Chegando com o Betinho e o João. Bora, Lanzinho da 80. Manda aquela sagrada. Ele disse, Alice, só se tu mandar aquela que mexe com a gente. Mexe comigo, pai. Essa distância me mata. Eu quero ter você de novo aqui. Por que não me diz o teu nome? O refrão é porque você me abandonou. É pra cantar, hein? Alô, Mara! Vem! Se foi, me deixou aqui, sofrendo e chorando por ti. E a família Rock sem freio! DJ Josias, já na carroça da saudade. O Beto aí da Galinha, Caipira, das Parabelas, ao lado também do Batata. É, Batata, entendi agora porque você tá assim, roliço. E aí, que é menino do rock? Garçom providenciando mais. Mais duas garrafas aqui pro cabelinho, Muninho. Whisky Red. Se foi, me deixou aqui, sofrendo e chorando por ti. A nossa história de amor pode ter um fim. Dali, DJ Alisson. Apaixonei, já não posso esconder. Sei. Nossa amiga Tami lá de Macapá. Ele já tinha outra mulher. Pronto. O que posso fazer? Alô, bebê! Nossa amiga, se esse amor é verdadeiro, deixa. Meu amigo Marcelo também! Lá no Põe de Show também com a gente aqui! Rapaz, aqui atrás tá mais movimentado ainda, Alisson, te segura! Aí, Renan Miranda! Paixão, não me obrigue isso não. Porque é tão difícil assim. Me diz. Não dá. Eu amo o mesmo homem que ela. Sei que dói. Meu amigo Tássio Felipe. Não dá. Eu amo o mesmo. Olha homem. Olha o Maico aqui aí. Aniversário do Maico hoje. Parabéns, Maico. Que tentei evitar. Não quero ouvir suas desculpas. subindo! E subiu. Vai, meu águia, vai! E subiu com vaga boa. E subiu com vaga boa. É o águia, o águia, o águia. Nosso amigo Greg tá aqui com a gente! É o futuro prefeito lá de Macapá! Amigo Greg já está aqui do nosso lado, os amigos, cara que leva as grandes aparelhagens para Macapá. Alô, Greg! E brevemente Mujari de volta, mano! Toda a galera se reúne e vai pro pop. Eu me arrumo, faço as unhas e o cabelo. Passo perfume pra você sentir no cheiro. Dona Miriam, primeira dama do Greg. E hoje, Alice, é aniversário do Cuinha, filho do Cuia. Tá estribado e é por conta dele hoje. E ele quer voar. E subiu com vaga boa. Bora, Greg, ria logo. Subiu com vaga boa. E subiu. DJ Toninho do Inetson. Tá aqui presente com a gente. Alô, Pikachu. Você também, você também, você também pediu essa aqui, ó. Disse, Alice, não é essa, maninho. É aquela que você toca. Os aniversariantes aí, cinegrafista Matrix já tá chegando aí pra registrar esse momento. Junto com o camelinho seu, galera do rock. Não era o meu. Garçom Romário, yeah. Garçom oficial da família. Apareceu o meu príncipe encantado. Providencia o ishi aqui pro camelinho, yeah. Aqui no ninho do pop, yeah. Um combo. Sonhava com o príncipe encantado. Jurava que um dia ele vinha. Jurava que vinha seu cavalo. Pra viver, pra viver. Aí, Alice, vem em frente. Faz o empresário Luiz Fernando. Sonhava tão rindo pela praia. A família Sul Meteoro. Lindo e belo homem. Uou! Meu coração chega de desejo, agora é curtição. Já chega não, não, não tremendo vacilão. Não dá. Tudo pra cima agora, vai! Põe a mãozinha pra cima e grita! Vai! Oh. Vai! Hey. Pra cima! Oh. Pra cima! Hey. Joga! Oh. Vai, maninho! Hey. Libera! Oh. E doida! Dedinho pro céu, dedinho JP, pra cima, pra cima, pra cima, metralha tudo! São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que amargam. Vem, garoto! Vem, maninho, é de live ali, ó! É puro desejo. Esse camarote aí é da Mara, do lado aí, o aniversário do Jun também, lá de Marituba. Alô, Júlio Castro! Eu me apaixonei e você não percebeu. Meu amigo Geleia! Eu me apaixonei. Wallace segue também! Nosso divulgador oficial no Rio de Janeiro. Você me dizia que eu não te queria, que era só um caso, mais uma noite de amor. Uma noite de amor. Quando me tocava, quando me olhava. pista quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, vai tirando, bota, bota, vai botando, bota, bota, vai botando, vai tirando, vai botando, vai tirando, vai botando que o águia vai te pegar. O águia de fogo vai te pegar, o águia de fogo vai te pegar, o águia de fogo vai te pegar, o águia de fogo vai te pegar. E o papai, o Alisson, nosso comandante oficial da segurança da família Pop! Curtindo o pop. Obrigado, viu, meu xará? Vamos ensinar. Isso que é legal, viu, mano? Ali shake faz o S. Ali, ali shake, ali shake faz o S. Não existe diferença entre as aparelhas. E treme, e treme. Ali, ali shake. Ali, ali shake, ali shake faz o S. Ali, ali shake, ali shake faz o S. Ali, ali shake, ali shake faz o S. Ali, ali shake. Essa aí eu me lembro que o Robin Gol, ele adorava tremer no cangote dos meninos, o Robin Gol. Era da época do treme. Aí vem essa fase aqui depois. Aí, ó. Aí ele perdeu todas as namoradas e... E haja ele pelejar com o show, mas não tem jeito. É tradição, muralha, pode crer. Alô, Patrick, alô, amor. Mega sorte. E aí, Vesgo? Só atrapalhou. A nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby, a saudade que me falou. Ainda tenho o seu nome. Meu parceiro Dadinho, moça chineiro! Uma tatuagem de amor. Junto está seu. É o Marcelo da GDM, também tá aí! Ainda tenho seu nome em mim. É Marcelo! Também tenho seu nome. Aqui no Pop, sim! Vamos lá, família! Bota a R15 disparando sucesso! Manda MC, sucesso! Parabéns, BH! Seu aniversário hoje também! Vamos comemorar, BH! Puxa, filho, Belinho, galera do Mirim, pensou ali, galera do Mirim, galera do Moju também, obrigado. Não levou nada, só atrapalhou, a nossa história chegou ao fim, também confesso que sinto em mim, baby, a saudade que me falou. Jesus! Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Tá, tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão e assume. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão. O teu tempo tá passando e tu não toma uma atitude. Vou ter que ativar o meu modo lude. Feito um tapa na cara, essa é rápida, esperta. Vê se não fica moscando e recebe essa indireta. Meu chiclete favorito é o sabor. Se não for pede muito, cala a boca e me beija. Eu já tô avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Din, din, din. pode crer. O chatinho bem curtinho, mostrando sua seda. Ele da Brinda, Jéssica. Jéssica Garcia. Grandão. Beijo pra vocês, meninas, meninas, meninas. Meninas, grandão. Meus parceiros Cleide Luizzi, Clay Alves e LP também. Muito uísque, muito pop na cabeça. Chegou final de semana, sabadão. Mas joga o boné pra trás na orelha do balão. Mas tá, é hora de baile. Vou furar pra quem é dela, gente é pau. É o pique. É o verdadeiro furdus. Na festa do Nando DK é o verdadeiro furdus. Aí. Nossa, nossa, que absurdo. Tá com o rabetão com força, com força, com tudo. Tá com, tá com, tá com, tá com. Meu amigo Beto, o rei da galinha caipira, lá em Paraubebas. Beto, já me falaram muito bem dessa galinha, viu? Tá com o rabetão. Eu vou chegar lá com você, maninho! Que vai é esse que tá maior tumulto? É o Jay Smith, Nando DK no fluxo. Nossa, que absurdo! Que é isso? Que é isso? Que é isso do Gelson? Que é isso, brother? Bora pra cima! Se liga, você achando que eu tava com outra. Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Por causa de uma... O Alexandre do Palio Live, o Zeca da Boia, Zeca da Joia, Joia, Joia. Eu perdi a discussão o tempo inteiro. Pô, desculpa, mano, você não vai me perdoar, não? Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Diz. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar. Meu parceiro, não! Miga Putiane, eu vou comer. Se ele tiver solteiro, ele não Putiane, perdoa. Eu vou comer também. Suas amiga Putiane, eu vou comer também. Suas amiga Putiane. Eu vou comer. Bora, LG. Registra tudo. E a mulherada também. LG! Puxa tua amiguinha pro salão pra dançar. Ela tá com vergonha. Ela tá com vergonha. Mas puxa ela agora, vai, vai. Chama as amigas pra afrontar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer e eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer que eu boto pra aturar. O WM chama a loma e as gêmeas na canção. Vai paralisa com bunda no chão. Sexta-feira, B-House, meu irmão! Vai ser muita onda em Castanhal, sexta-feira, na B-House! A gente se encontra com passate moral em Castanhal, sexta! Bora, China, te prepara! Chama as amigas pra afrontar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Meu parceiro, Thiago da Triton! E aí, Thiago? Bota a bunda pra mexer, que eu boto pra torar. O WM chama a loma e as gêmeas na canção. Vai paralisa com bunda no chão. Vai paralisa com bunda no chão. Eu paraliso com bunda no chão. No escuro da tua inveja, a minha luz é neon. Vai paralisa. Paralisa tudo, vai! Vou abrir a boca e falar do preconceito dessa sociedade escrota. É o cara que é, Nelson! Começo pra você. vocês eu gosto muito. Gosto muito. Se tu não gosta, tudo bem, é direito seu. Não vem discriminar o direito de fumar, que é meu. Fumo, fumo mesmo, assumo pra você. Existe há milênio e nunca tem ninguém. Vamos, Jeff! Como pode fazer mal, me deixa feliz. Se eu... Ah, tu fuma, é? Eu sempre quis. Não tenho problema nenhum, bora. Fuma, fuma, fuma, folha de bananeira. Fuma na boa, só de brincadeira. Fé em Deus que ele é justo, hein, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, truta. Onde meu parceiro, Adula de Maquepã. Que até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor, lembra da gente. No culto dessa noite, firmão, segue quente. Admira os crentes, dá licença aqui. Mó função, mó tabela, oh, desculpa aí. Eu me sinto às vezes meio pai seguro. Que nenhum vira-lata sem fé no futuro. Vem alguém lá, quem é quem? Quem será, meu pão? Dá meu brinquedo de fura moletom. Porque os bico que me vê. Meu parceiro empresário Renan Miranda, tenta ver, que é Júnior do Berende também por ali. Nada, porque a... Mas os caras dão só no uísque hoje, te meu irmão. Te beijo, te abraça, te rouba e te mata. Cabelinho, parabéns pra ti também, pensar mano. Só naquelas, uma é muita essa. Mulher no teu ninho, bicho. Ela, o bico deu uma goela, ó. Pique bandidão, vou em casa na missão. Me trombar na Coab, de camisa larga. Vai saber, Deus que sabe qual é. Juninho pediu, bora pra cima, maninho. Eu só quero é ser feliz. Andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Fé em Deus! Do fundo do meu coração, que Deus abençoe todos vocês, moro! Pode crer, garoto! Quem souber me ajuda! Vamos lá, quero ouvir assim! Ah, sinto uma grande vontade de chorar! Talvez se eu tivesse pensado um pouco mais, talvez hoje eu não estaria atrás de uma cela no pátio do presídio. Empresário Júnior Campos. A de domingo é foda. Aí da balsa. Você não sabe a trilha. Ele também, Dona Amanda Magalhães. Que tem que ser a Lama e a Verena. Penduradas na parede. Alô, Júnior Campos. Quem treme é que treme. Chora, sofre, pede pra não morrer. E aí? Aham. Uh-huh. Eu agradeço pela visita. Graças a Deus ainda tem... Urso, Robertinho. Conhecidos. E junto com o Camelinho do Rock, aniversário do Urso. No presídio, uma parte, mano. 15 anos. Pega a maniçoba. De detenção. Vai ser bonito amanhã pra você, Mortadão. Então, sinto uma grande vontade de chorar. Oh! Estremece o Caribe. Amor, eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei que te magoei bem. Bora, Jurinho! Mas vamos tentar conversar. Tentar conversar. Tentar nos reconciliar. Chance, eu só te peço, só mais, só mais uma chance, só mais uma, vai dar certo, bora. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na... E agora? Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã, tu acha que não tá tarde? Mas o cara chegou 6 da manhã na casa dele. E a culpa foi de quem? A culpa não foi minha, a culpa foi do Ellison que tava tocando aí, já viu, é rock doido. E a culpa não foi minha, a culpa foi do... E moça, galera da 7 em peso! Viu, é rock doido. Rock doido. Rock doido. Rock doido. E a culpa não foi sua, a culpa foi de quem? É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Ellison que tava tocando aí, já viu, é rock doido. E a culpa não foi minha, a culpa foi do Ellison que tava tocando aí, já viu, é rock doido. E a culpa não foi sua, a culpa foi... culpa não foi minha. Pode crer, Alisson. Sexta-feira, Pop Live. Culpa não foi minha. E o festão. Tava tocando aí, já viu, é rock doido. Sexta-feira, o festão em Castanhal, na B-House. Pop Live. E passate! Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. E a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando. E a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando. Aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando. Explode o bagulho. Ela rebola e eu dou bicada. E eu dou bicada. E eu dou bicada. E eu dou bicada. Ela rebola e eu dou bicada. E eu dou bicada. E eu dou bicada. E eu dou bicada. Segura, galera! Vai ser o festão e carinho juntos, Alisson, Juninho, Domingos e Landinho. Galera do Passat, alô minha amiga Tati, alô Castanhão. É sexta-feira pra explodir. Alisson, Alisson. Júnior! Nunca mais volta, você feriu meu coração. Agora vai pegar. Japonês do uísque. O que me fez sofrer. Hugo Machado, Maico do uísque. Renato, Thiago, Andrei. Aniversário da equipe do uísque. E as meninas do uísque. Aniversário da minha amiga Nara também. Meu irmão, tá o bagulho doido ali, ó. Bora comemorar, bora comemorar, Nara. Hoje à noite é uma criança, bebê. E com a equipe ficha, ficha 28 do Tauá eu vou ficar. Agora vai pegar. Oh, o que oh. Me fez sofrer. Ciumento, né? O que me fez chorar. Não te afoba, carequinha, que tem pra todos, ó. O que me fez sofrer. Olha o que é menino aí, eles. Me fez chorar. Vem novinha, vem, vem. As novinhas ficam loucas quando a águia dá-lhe a bicada. É o pop na pressão e... E as coloridas de volta do Benguim. As caralhitas do Bengola, meu Deus do céu. Toma bicada, toma bicada. Pop ninguém derruba. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Que o pop ninguém derruba. Ei, bandida, agora você tá presa nas garras do águia pra pirar sua cabeça. Bebe de montão, arreia muitos baldes. Vem Alice Juninho detonando meu irmão, vai. Uma sentada daquela nervosa. Mano, meu parceiro Flavinho no celular. De volta, cara que nos apresenta aí na região. Baixo do Ganginho, vai ter tuba bacana. Alô, Flavinho! Entre a gente, você deu uma foda sensacional. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria. Vai, vai! Vai, a putaria. Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão. Rebola pra fora, pra fora, pra fora. Rebola pra frente, rapaz. Piriquita boa, piriquita boa, piriquita boa. Vou assim pra rolar, piriquita boa. deixando escurinho. Manjinho! Oi, oi. Juninho, Elison, como já é de costume, a gente pegar a galera de surpresa aqui nos camarotes. Do lado direito, Elison, Juninho, a gente vem aqui no camarote, dois parabéns à nossa amiga, parceirinha, Nara, das MSP, tá aniversariando hoje. Parabéns, Nara, pra você, tudo de bom. Feliz aniversário no camarote número 1. No camarote número 2, Juninho. Elison, o John Arley, filho do Neneco. A gente prometeu esse camarote pra ele ontem. E eles estão aqui comemorando toda essa galera. Dá um parabéns pra ele aí, mano. Parabéns, parabéns, parabéns. John Arley, no camarote número 2. Nosso amigo Ziel, aqui no camarote número 3. No camarote número 3. A nossa amiga Daniela também tá de aniversário. Parabéns, Daniela, pra você. No camarote número 4, o Vitinho. Parabéns, Vitinho, pra você. E aqui... E guarda o 5 pra daqui a pouco, porque o clima não pode parar. Bora pra cima, porque aqui todo mundo toca, meu irmão. É assim que eu gosto. Todo mundo mostrando um pouquinho do que sabe. Porque no que no pop é assim, brother. Vai, garoto! É muito pop na tua cabeça. É muito pop na tua cabeça. É muito pop na tua cabeça. É muito pop na tua cabeça. Na tua cabeça, na tua cabeça, na tua cabeça. Meu filho. Imagina depois sair um pulo lá no palco também. É o baile do Elison. Eita. Alô, Bel. Opa, opa, opa. Dá licença, moça. DJ Pernambuco, vai sarrando em tu, garota. Ela rebola, desenrola, flexiona. Dessa Teu bumbum balança, então joga essa puta que toma. Toma, toma, vai, vai, toma, toma, toma, vai, vai, vai. Deixa na batida, deixa na batida, deixa na batida. Pega aquela lá, maninha. Vai! Ame quando não merecer, hoje sonhei com você. Precisei acordar, era tudo tão lindo até eu recordar. Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Romário do Palio Lama. Alô, Romário. Não faz doer, nem imaginou. Tamo junto, garoto. Quero ver você. Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Fingi que o nosso amor nunca aconteceu. Isso me confunde, amor. Não se nega pra você. Vai negar pro nosso amor. Ou não valeu pra você. Os fanáticos, o Wanderlei do Wanderlei Jusceiro, né, meu irmão? O Anderson da prefeitura. Aonde? Bora, meu parceiro Camelinho! Rapaz, a galera endoidando muito uísque, muito gelo e muito pop. Cadê o Cleiton? Cadê o Cleiton, hein? Baile de favela na Marconé, baile de favela. Você não deixa ninguém parado, Edson. E de favela e os menores. Recepção. Pra dançar com ela vai Elisa Maria, é. Baile de favela. Eu não é. Invasão, é. Baile de favela nas casinhas. Hoje tem baile de favela e os menores preparado tudo. Dançar com ela vai. Que ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente. É o senhor Wilson. Quer desafiar, não tô entendendo. Tá me mangindo, que é maravilhoso. Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir. Só mulherada, Elison! Maiane, Natália, Gabi, Mambu! A tropa começou a seduzir. Dalia! Meu Deus do céu! E os homens, Thiago Maciel, da G15 de Boca Juba, o Dan da Barbearia Estilo e a primeira dama, Cleia Ventos! A menina meteu o pé pra casa e mandou. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro. Vamos já dar uísque pra mulherada, deixa comigo. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Meu parceiro macaco também! Mandelinha de quebrinha. Vou fumar um canque e tomar uma garrafinha. Hoje é mandelinha de quebrinha. Vou fumar um canque e tomar uma garrafinha. Hoje eu tô querendo muita putaria. Eu vou pro bailão atrás das danadinha. Eu vou pro bailão atrás das danadinha. Pra levar pra tentar estocar na bucetinha. Pra levar pra tentar estocar na bucetinha. Rapaz, não é o Josimar do Pop Song, Darias? Eu tô querendo. É Josimar danada. Eu vou pro bailão. Olha, cena pra base, hein? Eu vou pro bailão atrás das danadinha. Pra levar pra tentar estocar na bucetinha. Pra levar pra tentar estocar na bucetinha. Linha de ferro, né, mano? Linha de ferro. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vamos ver como é desse. Vai, vai, vai. Vale da pena, sempre lutado. Todo sabadão eu tenho que partir. E aí, cabelinho do rock? Eu vou pro baile da Gaiola. E aí, galera da Sete? Eu te vejo no baile, já chego sarrando. Do jeito que você gosta, eu te deixo excitada. Te levo no vento e te toca piroca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, meu irmão. Bora do GL, sacode, maninho! Vai! deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, ai que me solta, porra, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, calma aí, ai, me solta, porra, pode chegar, que a festa vai começar, sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouve falar, aonde tu senta, aonde tu desce, aonde tu sobe, aonde tu recua, sabe aonde você tá? Amigo que é putenho aí, que gosta da putaria. Quem é que tem um amigo? Quem é? Quem é? Então balança ele, vai! Vem sentando e meu parceiro Jonathan Luiz, fazia tempo que ele não vinha, meu irmão. Os empresários do Castanheira também, deixando o ritmo de boate aí, Vinícius aí, Douglas. Salinas. Na próxima segunda-feira, aniversário de Salinas, hein? Pra você, você. Segura o Guedes. Solta aquela batida bacana, hein, ó. É o momento. Já são quase 5 da manhã, em Guerra do Pé do Caribe. Hoje parece assim que tá todo mundo esperando por esse momento. E o Pop está aqui com vocês. E vamos pegar uma gata agora, pra gente dançar bem agarradinho. Quem sabe na saída aqui do Caribe, vocês já não saem conversadinhos. E quem sabe não começa um relacionamento de muito amor a partir de agora. Hey! Ele mesmo. Eu não tô nem me reconhecendo, já esqueci o caminho de casa e não uso minha cama faz tempo. Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo, chorando em qualquer ombro, sem beijar nenhuma boca, dando fora pra te ver entrando na minha vida uma hora ou outra. Tô no Eu não sabia a falta que fazia. Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Atenção, Mogajuba! Se eu tô solteiro e o corpo toda vez, namorando, Mogajuba! Se eu não queria, por favor, mano, com o Juninho aqui. Daqui fazia. Ai, do Malu! Mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o corpo, gente, pisa nas nuvens com você! Deixa no estado, parceiro! Caiu Pop Geredos, pediu essa aqui, Alisson. Essa é minha... Olha como todo mundo dança, Juninho. Gente, é diferente, hein? Acústica. Alisson. Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar o chifre no asfalto. Macaquinho, macaco! Tô tentando de uísque, o Cleiton! Mas meu coração. Eles vão liberar uísque pras meninas aqui do Ninho do Águia, hein? Afogando a saudade. Tem que ser na boquinha. Querosene. beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nele. Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Oh, beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Jonathan Nunes, os super ousados do pop, o Iago Vidal e o Kevinho, sempre no pop. O novinho Red Live também. Live. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Salve sertanejo. Obrigado, minha família Rock Sem Freio. Receberam o convite hoje. Estão com a gente sempre do pop, viu? Família Rock Sem Freio, valeu! Lá no camarote, tomando conta. É Zé Neto e Cristiano. Jeitinho diferente, hein? Acústica. Acelera mais um pouquinho e oferece pra aquela gata, assim, nota 10. Aí, Rosenberg! Dia 28, no Recírio. Bora, papai. Um beijo ardente como o sol. O teu abraço quente é o meu lençol. O tempo aqui não passa sem você. Um custe o que custar, te espero. Quando te encontrar, só quero mais a vida inteira pra te amar. Onde a vida me levar, eu vou. Querer sempre ter você, amor. Do meu lado, seja onde for. Tudo que você sente a me ter, também sinto amor como você. E o resto só o tempo vai dizer. Câmara de Hélice, bora fazer assim agora, ó. Vai, Mani! É amigo Chitara! É amigo Coi também! Recolhe. Queria me lembrar de você assim. Mas o tempo do Príncipe Negro. O amor é como se fôssemos um. E ele sempre do nosso lado, juntinho com o Príncipe o Bob. Você, Geleia, os fura-olho. Queria estar junto de ti. Eles envergam, mas nunca quebram, meu. Te com sabor, mas como não posso ter você aqui, fico só na vontade. Wallace segue! Estou pensando em como vou dizer adeus. Já bate uma saudade. O prefeito do Morro do Alemão. Insisti nesse amor que já sei que já deu. Vou embora para sempre. São amores que deixarão uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. Isso, gente. Não deixa ninguém largar o bar. Fábio Fashion. Já doei. Agora não dói mais. É aquela notificação que você quer sempre ter, né, meu irmão? E aí, ó? Tanto fiz. Rodrigo Menezes, agora... um abraço você e os amigos. Sempre aqui no Pop Live. O nosso amor calejou. Apanhou, apanhou quem cansou. Na minha cama cê fez tanta falta. E o meu coração te expulsou. Agora é pra cantar, hein? Não tem mais eu e você. Tá fácil de entender. Você. Parabéns pra você, Cunha! Filho do nosso promotor, Cunha! Tá de aniversário hoje! Feliz aniversário pra você! Foi, mas não é mais. A minha notificação. Águia de Fogo.